Há inúmeras variedades nestas seis espécies de formas. Embora sejam muitas, elas são todas iguais. Não há diferença entre elas. A personalidade de Deus, Krishna, manifesta-se sob seis diferentes aspectos. 1. Prabhava. 2. Vaibhava. 3. Encarnações dotadas de poder. 4. Encarnações parciais. 5. Infância. E 6. Meninice. A personalidade de Deus, Shri Krishna, cujo aspecto permanente é a adolescência, goza de suas inclinações transcendentais, executando passatempos sob estas seis formas. Nestes seis aspectos, há divisões ilimitadas das formas da personalidade de Deus, Krishna. As almas comuns, ou os seres vivos, são partes integrantes diferenciadas do Senhor Krishna. Eles todos são diversidades do único e inigualável Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ou seja, Deus faz o que ele quiser, do jeito que ele quer, do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser, com quem ele quiser. E se não tiver alguém, ele faz esse alguém, ele se expande. Bom, ele é autossatisfeito. Krishna não precisa nem de nada, nem de ninguém para se dar bem. É isso aí. A Chit Shakti, que também é chamada de Swarupa Shakti ou Antaranga Shakti, exibe muitas variedades de manifestações. Ela sustém o reino de Deus e a parafernália dele, Krishna. Calma, estou ladinho da página. A energia externa chamada Maya Shakti, a ministra da ilusão, como a gente fala, né? É a causa de inúmeros universos com variadas potências materiais. A potência marginal que está entre as duas consiste nos inúmeros seres vivos que somos nós. Nós somos a potência marginal de Deus, a energia marginal de Deus. São estas as três energias principais que têm categorias e subdivisões ilimitadas. A potência interna do Senhor Krishna chama Chit Shakti ou Antaranga Shakti. Manifesta variedade no cosmo Vaikunta transcendental. Acima de nós existem inumeráveis seres vivos liberados que se associam com a personalidade de Deus, Krishna, sob seus aspectos inumeráveis. O cosmo material revela a energia externa, na qual os seres vivos condicionados têm toda a liberdade de regressarem à personalidade de Deus após deixarem o tabernáculo material. O Shvetashvatara Upanishad 6.8 nos informa que... Aí eu tenho que virar aqui. Calma, Bimala. Voltar. Aqui. O Senhor Supremo Krishna é único e inigualável. Pessoalmente, ele nada tem a fazer, nem tem sentidos materiais. Ninguém é igual a ele, Krishna, ou superior a ele. Ele tem ilimitadas potências variadas com diferentes nomes que existem dentro dele como atributos autônomos e que lhe fornecem conhecimento, poder e passatempo plenos. Estas são as principais manifestações e expansões da personalidade de Deus e suas três energias. Elas todas são emanações da transcendência, Shri Krishna. A existência delas está nele, Krishna, a causa de todas as causas e a única causa sem causa. Embora os três desfrutadores sejam refúgio de todos os universos, o Senhor Krishna é a fonte original dos desfrutadores. Calma, Bimala, estou ladeando a página aqui. Assim, A personalidade de Deus, Shri Krishna, é o Senhor primordial original, a fonte de todas as outras expansões. Todas as escrituras reveladas aceitam Shri Krishna como o Senhor Supremo. Krishna, que é conhecido como Govinda, é o controlador supremo. Ele tem corpo transcendental eterno e bem-aventurado. É só alegria, né? Não dá pepino de jeito nenhum. Agora nós não, nós estamos nesses corpos materiais. Toda hora está dando pepino. Nossa, quanta manutenção. Nossa, é demais, Krishna. E fora que tem pessoas que inventam mais sacrifícios, né? Então Krishna é a origem de tudo. Ele não tem outra origem, pois ele é a causa primordial de todas as causas. Este é o primeiro verso do capítulo 5 do Brahma Sanhita. Conheces muito bem todas as conclusões das escrituras. Crias estes argumentos lógicos somente para me pôr em ansiedade? Um homem erudito que tem estudado integralmente as escrituras védicas não pode hesitar em aceitar Shri Krishna como a suprema personalidade de Deus. Se um homem assim argumenta sobre este assunto, certamente deve estar fazendo isso para pôr em ansiedade as mentes de seus oponentes. Esse mesmo Senhor Krishna, o manancial de todas as encarnações, é conhecido como o filho do rei de Vrádia. Ele desce pessoalmente como o Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, o Senhor Chaitanya é a suprema verdade absoluta. Chamá-lo de Shirodakshay Vishnu não acrescenta nada à sua glória. É a história do é e não é, né? Krishna é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Mas tais palavras dos lábios de um devoto sincero não podem ser falsas. Nele existem todas as possibilidades, pois ele é o Senhor primordial. No corpo original do Senhor primordial Krishna encontram-se potencialmente todas as outras encarnações. Assim, segundo o parecer de cada um, pode-se dirigir-se a ele como qualquer uma das encarnações. Para um devoto não é contraditório chamar o Senhor Supremo Krishna por qualquer um dos diversos nomes de suas expansões plenárias, pois a personalidade de Deus original inclui todas essas categorias. Uma vez que as expansões plenárias existem dentro da pessoa original, pode-se chamá-lo por qualquer um desses nomes. No livro Shri Chaitanya Bhagavata, Madhya 695, No Shri Chaitanya Bhagavata, Madhya Lila 695, o Senhor Chaitanya diz que eu jazia adormecido no oceano de leite, mas a súplica de Nada, Shri Advaita Prabhu, me despertou. Aqui o Senhor refere-se à sua forma como Shirodakshay Vishnu. Alguns dizem que Shri Krishna é diretamente Nara Narayana. Outros dizem que ele é diretamente Vamana. Alguns dizem que Krishna é a encarnação de Shirodakshay Vishnu. Nenhuma dessas afirmações é impossível. Cada uma delas é tão correta quanto as demais. Alguns dizem que Krishna é a encarnação de Shirodakshay Vishnu. Nenhuma dessas afirmações é impossível. Cada uma delas é tão correta quanto as demais. De acordo com as relações íntimas entre Shri Krishna, o Senhor Primordial, e seus devotos, os Puranas descrevem-no como ou com diferentes nomes. Às vezes, ele é chamado de Narayana, às vezes de Upendra, Vamana, o irmão mais novo de Indra, o Rei do Céu, e às vezes de Shirodakshai Vishnu. Às vezes ele é chamado de Sheshanaga, com milhares de capelos, e às vezes de o Senhor de Vaikunta. Alguns chamam-no de Hari, aquele que socorre os aflitos, ou Narayana, do mundo transcendental. Tudo é possível em Deus, Krishna, pois ele é o Senhor primordial. Tem um verso que fala: não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor, e ele sempre o será, mesmo que me trate de forma um tanto bruta ao me abraçar, ou que parta o meu coração por não se apresentar diante de mim. Ele é um libertino mesmo, quer dizer, ele é completamente livre para fazer qualquer coisa, mas sempre será o meu Senhor adorável incondicionalmente. É assim que o devoto ora, né? É isso aí, Bima. Não, misturou. Eu estava lembrando da outra tradução, né? Tem várias edições, mas todas elas falam a mesma coisa. Numa fala isso, né? Com certeza deve ser Shrimati Radharani ou algumas das colegas delas associadas. Ofereço minhas reverências aos pés de todos aqueles que ouvem ou leem esse discurso. Por favor, ouve com atenção a conclusão de todas estas afirmações. Prostrando-se aos pés de seus leitores, o autor da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que estamos lendo, com toda a humildade, suplica-lhes, faz o que a Bimba Bento, Bima, nem suplica-lhes, está escorregando. Posso continuar, Bima? Puxa vida. Prostrando-se aos pés de seus leitores, o autor da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, com toda a humildade, suplica-lhes que ouçam com profunda atenção estes argumentos conclusivos sobre a verdade absoluta. Não devemos deixar de ouvir tais argumentos, porque só podemos conhecer Deus, Krishna, perfeitamente, mediante tal conhecimento. Um estudante sincero não deve negligenciar a discussão de tais conclusões, considerando-as controvertidas, pois tais discussões fortalecem a mente. Assim, nossa mente se apega a Shri Krishna. Há muitos estudantes que, apesar de lerem o Bhagavad Gita, não compreendem Krishna por causa de conhecimento imperfeito e concluem que ele é uma personalidade histórica comum. Não se deve fazer isso. Deve-se ter um cuidado muito especial em compreender a verdade absoluta, a verdade sobre Krishna. Se, por preguiça, alguém não chegar a conhecer Krishna conclusivamente, acabará se confundindo a respeito do culto da devoção, como aqueles que se declaram devotos avançados e imitam os sintomas transcendentais, às vezes observados nas almas. Calma, estou ladeando aqui. Vishnu, das almas liberadas. Nossa, agora aqui tem coisa, hein, Bimbo? Parar? Embora, então vou ler aqui onde a gente vai parar. Embora o uso de pensamentos e argumentos seja um processo muito adequado para induzir uma pessoa não iniciada a tornar-se devota, os neófitos no serviço prático e amoroso a Deus sempre devem cautelosamente compreender Krishna através da visão das escrituras reveladas, dos devotos fidedignos e do mestre espiritual. Então vamos parar aqui. Para quem quer compreender Deus, esse é o caminho único. Tá bom, já parei de falar, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na quarta linha. É quarta linha ainda? Uma, duas, três, quatro. É, ainda é quarta linha. Você mexe tanto, Bimala, nessa rádio, que socorro. O que eu estava falando mesmo? Ah, é verdade. Então, você entra no nosso site, na quarta linha, está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí. Livros novos. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo. Já aparece aqui a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que é o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Então você clica aí, já encomenda os livros, chega rapidinho na sua casa e aí a gente lê, né? Você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer agora, Bima? Ah, vamos ler a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler a coleção Shrima Bhagavatam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Shrima Bhagavatam, canto 4. Deixa eu ver aqui, calma. Canto 4, capítulo 30. As atividades dos prachetas. Paramos aqui, né? Onde foi citado um verso do Bhagavad Gita. Teshan Satata Jyuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Budi Jogantam Jenamam Upayantite. Em português, aos que se dedicam constantemente a mim e me adoram com amor, eu dou a compreensão com a qual eles podem vir a mim. Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 10. Está vendo? Se não for assim, sem chance. Como se afirma, todo mundo está buscando Deus, Krishna. Só que a maioria não sabe disso. Mas a hora que encontra, se satisfaz, né? Porque enquanto não encontrar Deus e se render a Deus, vai ficar pulando de galho em galho, né? De religião para religião, de ismo para ismo, sofismo, teosofia, gnoses e etc. Tem esse emaranhado de coisas inventadas aqui neste mundo. Como é que essas coisas não existiam no passado nem vão existir no futuro? Como se afirma Kushala Karmanam, em português, aqueles que se dedicam a atividades piedosas, de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, são orientados pela super-alma Krishna, descrita neste verso como Gya, ou seja, a conhecedora de tudo, no passado, no presente e no futuro. A super-alma dá instruções ao devoto sincero e imaculado sobre como ele pode progredir cada vez mais no processo de aproximar-se da suprema personalidade de Deus, Krishna. A este respeito, Srila Diva Goswami diz que a super-alma, a expansão plenária da suprema personalidade de Deus, Krishna, existe no coração de todos, porém, no coração do devoto, ele se revela como cada vez mais viçoso. Sendo inspirado por ele, Krishna, o devoto experimenta crescente bem-aventurança transcendental no cumprimento de seu serviço prático e amoroso a ele, Krishna. Calma, Bimala, não é fácil, não. Quer um chicote? Aí você dá uma... Nem fala nada, só... Pá, pá. Aí eu já sei que eu errei de novo. Tá, já parei de falar. Não achei ruim, não. Tô abanando o rabinho. O grande sábio Maitreya disse... Depois que a personalidade de Deus, Krishna, falou assim, os pratitas puseram-se a oferecer-lhe orações. O Senhor Krishna é o outorgador de todo sucesso na vida e o benfeitor supremo. Ele também é o amigo supremo que elimina todas as condições miseráveis experimentadas por um devoto. Com a voz embargada devido ao êxtase, os pratitas começaram a oferecer orações. Eles estavam purificados pela presença do Senhor Krishna, o qual se encontrava pessoalmente perante eles. Nesta passagem, descreve-se o Senhor Krishna como puro Shartabhajanam, em português, o outorgador da meta última da vida. Qualquer sucesso que desejemos na vida, podemos alcançá-lo pela misericórdia do Senhor Krishna. Como os pratitas já haviam recebido a misericórdia do Senhor Krishna, eles não estavam mais sujeitos à contaminação dos modos materiais. Os modos materiais dissiparam-se para eles assim como a escuridão da noite desaparece tão logo o sol nasça. Como o Senhor apareceu perante eles, naturalmente todas as contaminações das qualidades materiais de paixão e ignorância dissiparam-se por completo. Está meio aqui, agora sim. De forma semelhante, quando o devoto imaculado canta o Mahamantra Hare Krishna, ele também se purifica de toda a contaminação material, porque o nome do Senhor Krishna e o Senhor Krishna são idênticos, como se afirma no Shrima Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 17. Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, a super-alma no coração de todos, não é só dos humanos, no coração de todos os seres vivos. E o benfeitor do devoto veraz limpa o desejo de gozo material do coração do devoto que tenha desenvolvido o anseio de ouvir suas mensagens, que são por si só eficazes quando ouvidas e cantadas apropriadamente. O santo nome do Senhor Krishna e o próprio Senhor Krishna... Ah, peraí, tá, é verdade. O santo nome do Senhor Krishna é o próprio Senhor Krishna, por isso que ele é onipotente, onipresente, onitudo. Se alguém o canta e o ouve, purifica-se. Aos poucos, toda a contaminação material desaparece. Os pratitas, todo mundo tem que limpar o coração, né? Senão não vai ver Deus, não. Quem não limpar o coração não vai ver Deus. E o processo, o único processo, né? Nesta era, o único processo de limpar o coração é cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Em português é: ó meu Senhor, fonte de todo prazer, por favor me ocupe no seu serviço. Aí aparece o serviço, aí essa pessoa serve os devotos, aí ela se dá bem. É assim que funciona. Não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra maneira. Se existisse, Krishna falaria. Os mestres falariam, mestre de verdade, né? E as pessoas santas também falariam, tem essa outra opção. Não, só tem uma opção, cantar Hare Krishna, pedir serviço a Deus e servir os devotos de Deus. Os pratitas já estavam purificados devido à presença do Senhor Krishna perante eles, e por isso puderam oferecer as orações adequadas com mãos postas. Em outras palavras, tão logo os devotos se ocupem em seu serviço prático e amoroso a Deus, eles se tornam transcendentais a toda contaminação material, como se confirma no Bhagavad Gita. Sagunam samatityaitam brahma buyaya kalpate. Às vezes, os devotos ficam descontentes por não verem a Suprema Personalidade de Deus pessoalmente. Quando os prachetas viram o Senhor Supremo Krishna pessoalmente presente, sua infelicidade desvaneceu-se. Calma. Aí aqui. É, tem hora que eu confundo, porque a coleção Chaitanya Charitamrita foi escaneada diferente. Se bem que também foi escaneado aberto. Bom, já nem lembro. Vamos ler aqui. Lê mais, fala menos. Tá bom, viu? Os prachetas falaram assim: querido Senhor Krishna, vós nos aliviais de todas as espécies de aflições. Que isso, Bilo? É, vou ler de novo. Os prachetas falaram assim: querido Senhor Krishna, vós nos aliviais de toda espécie de aflições mentais. Vossas magnânimas qualidades transcendentais e vosso santo nome, Krishna, são plenamente auspiciosos. Esta conclusão já é peremptória. Sois mais veloz do que a velocidade da mente e das palavras. Não podeis ser percebido pelos sentidos materiais. Portanto, oferecemos-vos repetidamente respeitosas reverências. No capítulo 11, Arjuna falou: eu te reverencio de cima para baixo, do lado por frente para cima, pelo lado, nas costas, reverências para todos os lados, né? Arjuna devia estar em êxtase nesse momento. A palavra nirupita, significando peremptória, é muito significativa neste verso. Ninguém precisa realizar trabalho de pesquisa para encontrar Deus ou avançar em conhecimento transcendental. Tudo já existe decisivamente nos Vedas. Portanto, o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 15.15 que Vedaischa Sarvair Aham Eva Vejo. Em português, compreender a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, através do processo dos Vedas, é perfeito e categórico. Os Vedas afirmam que Atashri Krishna Namadi Nabhave Grahyan Indriyai. Em português, os nomes, formas, qualidades, parafernália e passatempos transcendentais do Senhor Krishna não podem ser compreendidos por nossos sentidos materiais grosseiros. Quando um devoto ocupa os seus sentidos favoravelmente no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, o Senhor Krishna, através de sua imotivada misericórdia, revela-se ao devoto. Este é o peremptório processo védico. Os Vedas também indicam que, pelo simples fato de cantar os santos nomes do Senhor Krishna, podemos, sem dúvida, nos tornar transcendentalmente avançados. Não podemos nos aproximar da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, com a velocidade da mente ou das palavras, mas, se nos mantivermos fixos no serviço prático e amoroso a Ele, Krishna, poderemos facilmente e rapidamente aproximar-nos dEle. Em outras palavras, o Senhor Supremo sente-se atraído pelo serviço prático e amoroso a Deus, podendo aproximar-se de nós mais rapidamente do que nós podemos nos aproximar dele com nossa especulação mental. O Senhor Krishna declara estar além do alcance da especulação mental e da velocidade do pensamento. Todavia, por sua imotivada misericórdia, é possível aproximar-se dele facilmente. Assim, só é possível alcançá-lo por sua imotivada misericórdia. Outros métodos não serão eficientes. Está vendo? Batata. Peraí. Calma, Bhima. Tá, já vou parar. Querido Senhor Krishna, tomamos a liberdade de oferecer-vos nossas reverências. Quando a mente está fixa em vós, o mundo de dualidade apesar de ser um lugar feito para o gozo material, parece insignificante. Vossa forma transcendental é plena de bem-aventurança transcendental. Portanto, prestamos-vos nossos respeitos ou nossas respeitosas reverências. Vossos aparecimentos como o Senhor Brahma, o Senhor Shiva, o Senhor Vishnu, destinam-se ao propósito de criar, manter e aniquilar esta manifestação cósmica. Tá, já viu, né? Que é um tema bem complexo. Então, no próximo programa a gente lê de novo o verso e Prabhupada explica. É, Krishna fala e Prabhupada explica. Aí a gente entende, né? Bom, gente boa, essa coleção, o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica aí nessa foto, já aparecem todos os livros disponíveis e você tem a opção de comprar alguns ou todos eles. Mas o mais importante é conhecer, é começar essa coleção, né? Essa coleção é o livro do devoto, né? Se a pessoa tem o Shrima Bhagavatam, ele não precisa mais nada, aí tem tudo. Mas Prabhupada é tão bondoso que deu um monte de livros para nós, né? Bom, gente boa, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho agora? Ah, é verdade, Bimo. Nossa, passou muito rápido, hein? Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Calma, estou fechando umas janelas aqui. Tá, então vamos lá. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srivate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyade Shatarine. Vamos ver onde nós paramos aqui. Paramos aqui, ó. Em completa divergência filosófica com Prabhupada, o Dr. Mishra aceitava que o aspecto impessoal da verdade absoluta, ou a luz, Brahman, era supremo. Não tem nem lógica, né? É, você vê, tem a luz aqui. Quem instalou a luz? O eletricista. Ah, tá. Instalou onde? É, ligou no poste. Ah, no poste ligou na onde? Como chama? Transportadora, né? É, nas transportadoras de energia, né? E a transportadora de energia é ligada na usina. Então, mesmo essas lâmpadas comuns aqui têm toda uma história, né? Agora imagine a luz do Brahman. Que quanta história tem, né? Quantos detalhes. Mas não, né? Esses impersonalistas ficam ofuscados com o brilho da luz e aí não enxerga mais nada. Prabhupada enfatizava a supremacia do aspecto pessoal de Deus, Bhagavan, seguindo a filosofia teísta védica de que a compreensão mais plena da verdade absoluta é pessoal. O Bhagavad Gita diz que o Brahman impessoal é subordinado a Bhagavan e é uma encarnação dele, assim como o brilho do Sol emana do planeta Sol. Os principais e tradicionais mestres da Índia antiga, tais como Ramanuja e Madhua, haviam ensinado esta conclusão e Srila Prabhupada pertencia à sucessão discipular de Madhua. Por outro lado, o Dr. Mishra seguia Shankara, o qual ensinava que a presença impessoal da verdade absoluta é o todo de tudo, e que, em última análise, a personalidade de Deus, Krishna, é uma ilusão. Shiva enganou direitinho esse pessoal, né, Bima? Shiva veio, a mando de Krishna, enganar esses materialistas, ateístas e essas coisas aí todas inventadas, né? E quando Krishna mata um desses, ele manda lá para o Brahman, para a luz, né? Então, na luz estão os inimigos de Deus, mas logo eles caem de novo aqui e continuam quebrando a cara. E tomando chute, né? Faz tempo que eu não falo de Maia, a ministra da ilusão, que calça o butinão com um bico de aço e chuta a cara desses impersonalistas. Enquanto a filosofia teísta de Prabhupada aceitava o eu transcendental individual, Atma, que somos nós, como eterno servo do ser transcendental supremo Krishna, Bhagavan, o ponto de vista do Dr. Mishra era não aceitar a individualidade do eu. Do eu transcendental. Pelo contrário, sua ideia era que, uma vez que todas as pessoas são idênticas a Deus, o Supremo Brahman, não há necessidade de se adorar a Deus externamente. Isso é loucura, né? Seria confusão, até para ler é uma confusão. Como o Dr. Mishra exprimia, tudo é um. Isso é uma piada, né? Tudo é um. Prabhupada desafiava, se cada um de nós realmente é o Supremo, por que então este Supremo precisa sofrer e lutar no mundo material? Já que eu sou Deus, eu só tenho que me dar bem. O Dr. Mishra contestava que o Supremo está apenas temporariamente coberto pela ilusão e que através da Hatha Yoga e da meditação era possível iluminar-se. Está só rindo mesmo, né? Compreendendo, né? Tudo é o Supremo. Eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. Até dá uma dorzinha de dente ou uma dorzinha de barriga, né? Aí já deixa de ser Deus. E como foi falado aqui, Bíblia? E se, na ideia desses especuladores, né? Agora eu sou Deus, só que eu estou coberto pela energia ilusória. Uai, então a energia ilusória é Deus, porque ela é superior a nós. Eu sou Deus, mas eu estou submetido à ilusão. Então, eu preciso me livrar da ilusão para mim ver que eu sou Deus. Eu sou um Deus de Araque. Então, tudo é o Supremo. Prabhupada novamente desafiava. Mas se a ilusão pudesse cobrir o Supremo, então a ilusão seria superior a Deus, superior ao Supremo. Você vê, Prabhupada, um mestre de verdade nunca faz concessões, ele nunca concorda com os demônios. Não, é a verdade, é assim e vai ser sempre assim. Prabhupada considerava o Dr. Mishra um dos impersonalistas devido à sua inadvertida aceitação de que Maya, a ilusão, é superior à verdade absoluta. Para Srila Prabhupada, a filosofia impessoal não era apenas intragável, mas era também um insulto à personalidade de Deus, Krishna. Segundo Krishna, no Bhagavad Gita 7.24 e 9.11, homens sem inteligência que não me conhecem pensam que assumo esta forma e personalidade. Devido ao seu pobre fundo de conhecimento, eles não conhecem minha natureza superior, que é imutável e suprema. Os tolos zombam de mim quando apareço sob esta forma humana. Eles desconhecem minha natureza transcendental e meu domínio supremo sobre tudo o que existe. Não se move nenhuma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Mas não parece, é verdade, não parece. Por que não parece? Porque a ilusão nos ilude, né? O senhor Chaitanya também refutara vigorosamente a filosofia impersonalista. Tudo sobre a suprema personalidade de Deus é transcendental, incluindo seu corpo, opulência e parafernália. Contudo, a filosofia impersonalista encobre sua opulência transcendental e defende a teoria do impersonalismo. Antes de vir aos Estados Unidos, Srila Prabhupada escrevera em seus significados do Srimad Bhagavatam, abre aspas, os ambiciosos filósofos impersonalistas desejam fundir-se na existência do Senhor. Esta, não dá, estou com as duas mãos ocupadas, não dá para falar, Bima. Quer se fundir, então que se funda. Quer quebrar a cara, que quebre a cara à vontade, até cansar. Krishna patrocina você quebrar a cara eternamente, se você quiser. Esta forma de liberação significa negar a própria existência individual. Em outras palavras, é uma espécie de suicídio espiritual. Opõe-se radicalmente à filosofia dos devotos de Deus, da mais elevada de todas as yogas, Bhakti Yoga, e a Bhakti Yoga oferece imortalidade à alma condicionada individual. Se alguém segue a filosofia impersonalista, perde a oportunidade de se tornar imortal após abandonar o corpo material. Nas palavras do Senhor Chaitanya, Mayavadi Krishna Aparadi, em português, os impersonalistas são grandes ofensores do Senhor Krishna. Sendo assim, o Senhor Chaitanya conclui que se alguém tão somente ouve os comentários de Shankara, toda a sua vida transcendental fica arruinada. O Dr. Mishra contentava-se com ser um adepto da filosofia de Shankara e com permitir que Prabhupada ficasse com o Senhor Krishna e o Bhagavad Gita. Mas Srila Prabhupada chamava a atenção para o fato de que o próprio Shankara, Shiva, né, encarnação de Shiva, aceitava que a personalidade de Deus, Krishna ou Narayana, existe eternamente além do mundo material. Portanto, ele é uma pessoa transcendental. Narayana paro vyakta. É, sem um mestre espiritual, o cara se perde, né? Ele aceita suas emoções, seus sentidos como correto, não se ilude para todos os lados. Nós temos seis sentidos, né? Incluindo a mente. E os seis sentidos estão completamente sujos com os modos da natureza material. E aí não dá para ver nada, não dá para entender nada, não dá para saber nada. Como um mendicante, Prabhupada dependia temporariamente da boa vontade de seu conhecido impersonalista, com quem regularmente comia e conversava e de quem aceitava a hospitalidade. Mas que grande estorvo era! Ele viera aos Estados Unidos para falar pura e audaciosamente sobre Shri Krishna, porém era impedido de fazê-lo em Butler, por causa, né, das suscetibilidades de seus anfitriões de classe média, haviam-no tolhido. Todo mundo tem que estudar a vida de Prabhupada, né, porque é todo conhecimento vivido na prática. Então, de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias, ele aceitou, né, sentir cheiro de cigarro, cheiro de crematório quando cozinha carne e por aí. Tudo para quê? Para continuar nos Estados Unidos e espalhar o conhecimento completo e perfeito. E agora, né, a perturbação era esse impersonalista. Agora era silenciado de maneira diferente. Era tratado com gentileza, mas era considerado uma ameaça. O Dr. Mishra não podia permitir que seus estudantes ouvissem a glorificação exclusiva do Senhor Krishna como a suprema personalidade de Deus. Passando a maior parte do tempo em seu novo quarto, Srila Prabhupada dedicava-se a datilografar e a traduzir. Mas quando o Dr. Mishra efetuava suas aulas de yoga, Prabhupada às vezes costumava sair e liderar um canto e dança público de Hare Krishna ou palestrar. Robert Nelson, um dos primeiros jovens simpatizantes de Prabhupada em Nova York, comenta: eu fui a uma sessão do Dr. Mishra e o Dr. Mishra falava. Swamiji estava sentado num banco e então, de repente, o Dr. Mishra interrompe as práticas e abre-se um grande sorriso e diz: Swamiji cantará algo para nós. Acredito que o Dr. Mishra não o deixava falar. Alguém me disse que o Dr. Mishra não queria que ele pregasse. É porque a pregação de um mestre de verdade destroça toda a ilusão e todo esse conhecimento furado que nem é aceito como conhecimento. É o conhecimento que tem por aí, nem é aceito como conhecimento. Toda manhã, algumas horas antes do amanhecer, Prabhupada levantava-se, tomava o seu banho, cantava Hare Krishna em seu rosário e trabalhava em sua tradução, enquanto fora de seu cubículo. Enquanto fora de seu cubículo, uma câmara sem janelas, a aurora despontava e a cidade despertava. Como não havia fogão ali, diariamente ele tinha que andar 7 quarteirões até o apartamento da Riverside Drive para cozinhar. Amanhã já chegava ao fim quando ele saía à rua movimentada. Ele saía a caminhar a norte da Avenida Columbus, em meio ao fluxo constante de pedestres, pausando em cada cruzamento e sentindo a brisa impetuosa vinda do rio. Ao contrário do cenário provinciano de Butler, ele passava ao longo das fileiras de burocráticos arranha-céus de 30 andares da Avenida Columbus. Ao nível da rua viam-se oficinas de sapateiro, confeitarias, lavanderias e grandes restaurantes. Nas sobrelojas haviam suítes profissionais de advogados e consultórios dentários e médicos. Na rua 75 ele virava em direção ao oeste. Caminhava por um conjunto residencial de apartamentos acinzentados e então cruzava a Amsterdã em direção a Broadway, com suas ilhas de estacionamento. Podia-se descrever mais exatamente o verde desta área como o pretume, uma vez que estava coberto de fuligem e imundície da cidade. A Broadway exibia suas lojas de variedades e açougues, com a vírgula, tá? Já está até gasto, tanto que a gente lê. A Broadway exibia suas lojas de variedades e açougues, com suas barracas estendendo-se ao longo da calçada, e anciãos sentados em bancos da estreita faixa de jardim entre as pistas de tráfego para o norte e sul da cidade. No último quarteirão da rua 75, antes da Riverside Drive. Calma, vou desligar. Onde eu estava aqui? No último quarteirão da rua 75, antes da Riverside Drive, havia prédios com apartamentos de alta classe, com porteiros de plantão. No número 33 da Riverside Drive também havia um porteiro. Às vezes, Prabhupada caminhava no parque Riverside. Então vamos parar aqui, onde Prabhupada foi passear no parque e cantar Hare Krishna. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão nessa coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Na verdade, né? Tudo vivido na prática. Você clica aí no nosso site krishnafm.com.br, vai na quarta linha, que lá nos livros grátis tem a opção de ler em inglês na tela essa coleção. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei.